achando esse povo do Pinte. Ela é muito, muito saliente, muito saliente. Roda Brasil, roda a saia dela, é rodada. E ela mexe o quadril, deixando esse povo. Esse povo doente, ela é muito saliente, muito saliente. Dança com a saia rodada, roda com a manta. Se roda assim, de repente a saia levanta. Ginga no corpo, ela tem jogo de cintura, que quando ela roda agitada, toda cor da saia mistura. Roda Brasil, roda a saia dela, é rodada. E ela mexe o quadril, deixando esse povo doente. Ela é muito, muito saliente, muito saliente. Dança com a saia rodada, roda com a manta. Se roda assim, de repente a saia levanta. Ginga no corpo, ela tem jogo de cintura, que quando ela roda agitada, toda cor da saia mistura. Ginga.